Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Juntaste meus pedaços, do fardo meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Sobre si, yeah. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor. Thank you. Espírito Santo.